158, desce para 2000 pés, 1012, na via chegada Max. Ok, inicialmente desce até o 080 Golf Mike Alpha. Autorizado táxi, FAT 3, FAT 1 no Índia. Ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 10 no 2, tenha um bom voo total. Zero descent to level 060. Está autorizado o ingresso da decolagem. O vento a centena das nós. 31, controle 19-35 no Gol. Sobe o papel 9845, decolado na sua escuta. Sobe 380, vou ali da total 9895. Ok, direto. Lida, acessão 380, total 9850. Salvador 3, 2, 3, 2, 5, 8. 2, 3, 2, 5, 3.662 completa a via, chegada Mário para 3.000 pés com 1.012. Mike Alfa, vetor sequenciamento, vai curvar agora à direita, vá na proa 170, 170, limite de 6 milhas. Salvador, boa noite, eu vou no 763, informação que é cópia Guarulhos. Boa noite, autorizado Guarulhos, nível 360, via rota bridge, antes do Luno 6, Bravo até Azul, direto Trive, após conforme rota do plano, decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza perfil da El, Leda, após Leda vou direto bridge, controle Salvador em 1, 19.35 e aciona 5456 no transponder. Autorizado nível 360 para Guarulhos, a rota conforme o plano, Trid, acessa Luna 6, PHZ direto Trid, você fala da 1-0 com a primeira curva direita na saída da Elm, transição em Leda após bridge. 1935 é o controle, 5456 é o código Gol 1763. Correto, 5456, portão 1-1, chama pronto, Gol 1763. Camarada, obrigado. Total 98-95, chama agora Recife 251, na Terra 1-3395. 251, na Terra? 1-3395. 3395. 10 para 2.000 pés, ajuste no 0 no 2, autorizado LF, 3662. Cliente, autorizado 2.000 pés, 1 no 0 no 2, chama estabilizado, 3662. 6310, clear to 3000 feet, attempt serial 1012. Clear to 3000 feet, continue to 6310. Estabilizado e ele é 3850. Completo com a torre agora, 118.95, está 3850. 1895, obrigado, senhor. Até a próxima. Mike Alfa, chama a torre 118.95, Mike Alfa. Mike Alfa, boa, reporte na final da 1-7, ajuste 1-0-1-2. Reporte na final da 1-7, 1-0-1-2, golpe Mike Alfa. Salvador, muito boa noite, Altan 3858, passou externo, faixa travada. 3858, avistado, pouso autorizado na 10, uma centena com 10. Autorizado pouso, pista 190, 3858, confirmando ajuste 1012. Afirmo, 1012. Obrigado. Feet clear and the LS2 report established in the localizer, attempt to head 1012, 6310. Negative, 2000 feet to report established localizer, 6310. controle. Mike Delta, desce para 4.000 pés com 1.012. T3662, visual 1-0, estabilizado. Torre 118, 95 agora, 3662. 1895, obrigado, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, T3662, boa noite. 3 milhas Índia Sierra, baixado, travado visual. 3662, continue a guarda milha livre. Na sua escuta. Volto mais alto, tá quantas milhas? Embaixo travado. Quantas milhas da final, Wolf Michael? 4 milhas, senhor. 3 milhas e meia. Sente, Mike Alpha, agilize para seu próximo repouso. Mike Alpha, agilize. Então, 3662, informa o tráfego, Charlie 310. Agora 2 milhas e meia na final da pista no 7, o número o próximo para o repouso em Salvador. Sente, senhor. Você escuta, da 3662. T3658, pousou em Salvador, 53 direita, solo 219. 219, graças. Solo Salvador, boa noite, eu tenho 3858. To approach speed, number 3, and clear the last 2000 feet to port subject. Speed down, 6200, port down. Autorizado, 1-0, centena 10-9. Autorizado, 1-0, tá 3662. Mike Alpha ao 55, compadre. Prossiga até o estado, frequência livre estacional, boa noite. Establish 9 Alaska 3 6310. 6310, contact tower now, 1-18-95, so long. Contact now, 1-18-95, bye-bye. É como é que Oscar desce para 2.000 pés, completando a chegada a mão, 1.012, autorizado, aliás. Big 310, good night, number 2, altimeter 10 and 2, send by navigated. Send by. Big Delta, confirmando Delta, 2.000 pés, 1.012, autorizado, aliás. Acorda pronto para o cancelamento, o Eco McDonald. 62, Solon, Salvador 57, direita 219. Direita 219, tá 3662, obrigado, boa noite. Boa. Primavero, Letty Lander, 1-0, 1-0 degrees, 109. Clear land, Ocean 6-0, runway 10-0, 9. 10-0, 9. 2, boa noite, taxi Alfa, Juliette, prossegue até o pátio 3, remota 03. Alfa, Juliette, pátio 3, remota 03, 103-62. Delta ingressa corredor Interlagos, desce para 1.500, está na cancelada 59. torre agora 118, 95, pra prosseguir a comandidão. Confirmando, solicita cancelamento do plano, instrumento? Gente, plano cancelado ao 02, o ajuste 1012, vento uma centena com 8, reporte na final da 17. Confirma o tipo de equipamento? Eco 55 papão, feno, gente. Mike Delta, pouso autorizado na 17, o vento 128. Pouso 763, autorizado, chamando para o táxi. Autorizado, chamada para o táxi 763. 4, voa posição ITAP, desce até o 060. Até a bata, autorizado, solo 062, é como é que delta? Thank you. pegou o 1973. Autorizado Galeão, nível 360, via UP Zulu 10, SMAP, direto Lúvito, após direto Barbacena e conforme o plano. Decolagem da 10, primeira curva à direita, realiza perfil Tael, Leda, após Leda, direto Bridge. O controle Salvador em 119.35.5471 no transponder. Planejamento correto, portão 02, chama pronto, o gol 1973. Está pronto para o táxi, o gol 1763. 1185 a bordo, 3 horas 50, até 91. Autorizado o táxi, via Pat 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 1118.95, ajuste 10 no 2, tem um bom voo, gol 1763. Autorizado via Pátio Índia, ponto espera da ONU 01895 com 1012, o voo no 763, muito obrigado, boa noite. Autorizado, ingresso e decolagem, 100 graus, 79. Autorizado, ingresso e decolagem, visto. 8 2000 pés, autorizado LS 1012. 2000 pés ajustado, Pomará estabilizado. Passarelo 2224, 2000 pés, 1012. Gol 1763, decolar 214, som de controle de Salvador, 119-3135. 119-35, boa noite, 1763. localizador, o trip 5218. Pulou em torre 118-95. Cheque. Salvador, muito boa noite, o trip 5218, meia milha para o externo, baixar travado. Trip 5218, livre pouso na pista 10, 11, 0 grau, 09 mais. Livre pouso, 5218. Vindo para 4.012. Friso bom inicialmente, 5.590. 2.2.2.4 autorizado, LS 1012. Cliente 2.2.4, vai reportar estabilizado. Táxi Gol 1973, estamos com o POB de 87, pela média de 3 horas e 40, alternando Campinas. Autorizado direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118-95 com 1012 no ajuste, bom voo Gol 1973. Frente via Índia, ponto de espera 1895, 1012, uma boa noite, 1973. Passarelo 2224, continue por cima, só o artista Gol 1973, visual com tráfego na final. Gol 1973, após passagem do tráfego, autorizado a linha manter. Trip 5218, no solo aos 22, livre direito, chame solo Salvador 1219. Direito 1219, muito obrigado. Controle do Gol 1 no segmento, pode gravar na frente do bridge. Passarelo 2224, livre pouso na pista 0, vento 110 grau 089. Cheque, livre pouso 2224. Trip 5218, boa noite, taxia via Alfa, Juliette, pátio 3, atento ao balizador. Alfa, 203, o trip 5218. 6310, informação Sierra, Recife 370, boa noite. Boa noite, 6310, tenho 35 já pré-aprovado, solicito ao 37? Negativo, pode ser o 35. Autorizado Recife, o nível 350, via Upper Whisky 58. Decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda no perfil Puca, transição Aru. O controle Salvador em 119.35 e o transponder 5475. Decolagem no zero, curva à esquerda, Puca Aru, autorizado 58, 1935, 5475. 6310. Correto, 5475, portão 62, chama pronto, Chané 6310. Toma, obrigado. Passarei do 2664 no solo 225, livre direito, chame o solo 1219. Passarei do 2224, boa noite, táxi via Alfa, Juliette, até o pátio 3, atento ao balizador. Trazendo 110 grau, 09 mais. Saída 2224, pátio 3, remota 04. O 1963, decolando aos 27, chama o controle Salvador, 1-9-9-9-9-9-5. 1935, 973. estou em estacionamento 6310, 612. My arrival, 2000 feet are cleared, altimeter 1012. Report, established and localized course, 1096. Maintain my arrival, 096. 5591 Destra 2000, autorizado LS 1012, reporte estabilizado 5591. Nível pré-autorizado é 190. Aguarde coordenação. Mantendo 70, essa rota já vada visual. Deixa uma descida, André Lima. Paulo, é o 6310, o pessoal da Infraero tá, não tá aqui para remover o finger. Seria como solicitar, por gentileza? Afirmo, Oxana 6310. Ok, obrigado.